Epa! Espera, espera aí, que a noite tá chegando e a lua vai subir. Sem um conto no bolso, mas eu tô de boa. Cannabis invadiu, legalizou, não foi à toa. Bermudão, chinelão, capacete, aba reta, camisa lá do China, direto da Coreia. Arigato, sayonara, não tô de blá blá blá. Eu vou dar um rolê, alma cebosa, sai pra lá. Só quer atrasar o lado, contamina, azarado. Pode vir, não tenho medo, que eu já fui, foi vacinado. Vixi, salve! Eu moro é na ZO, incomodo os cururu com o incenso dos boró. Quem é do pão de cola, quem não soma vai vazar. É como rio e praia, não consegue misturar. Ei, falo da quebrada, o som é proceder. Nordeste, Natal, Serra da BNC. No beco da Cocó, vou descendo a ladeira. Lá vem os Power Rangers, me enquadrando, é muita treta. Ratatata, pou, pou, pou, bang, bang. Malandro que é malandro, não viaja de flagrante. O sistema é embaçado, quer controlar minha cuca. O sistema é embaçado, quer controlar minha cuca. O sistema é embaçado, quer controlar minha cuca. O sistema é embaçado, quer controlar minha cuca. O sistema é embaçado, quer controlar minha cuca. Satanás pra trás de mim, bem longe, filha da puta. E os que se mete, só quer ser skinhead. E tem neguinha que admira no campo. Paga boquete, os berros na cinta. Na foto os boy faz pose. O estilo é Colômbia, quer um saco, ri nos 12. Dindim é bom, tem que bolar os planos. Fácil demais, não me engano. É forte o meu cash. O sistema é embaçado, quer controlar minha cuca. O sistema é embaçado, quer controlar minha cuca. O sistema é embaçado, quer controlar minha cuca. O sistema é embaçado, quer controlar minha cuca.